Só eu sei de onde vim e o que eu fiz. Resgatou-me e estou aqui. Eu sou livre. Declaramos nessa noite, nesse dia, o Senhor, somos teus, Deus. Será que você pode cantar a Ele uma vez mais em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, que Ele tem feito em sua vida? Uma vez mais, cante a Ele. Vocês agora. Deixa Deus ouvir a tua voz. Aleluia. Deus seja louvado. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.